E voltar de novo. Like a rolling stone. De novo. But like a Beatles song. De novo. Onde todos, todos estão. Todos estão. Todos estão. Todos estão. Então me dê um alô. O plano de vida. Já fazem tantos anos. Anjos e demônios não vão adivinhar o valor dos homens, o humor do mar. Melhor furar a onda e não parar de cantar. A vida é tão bonita, é minha favorita. É bossa, é nova, é nossa. Não para de chegar. Rolando de novo, like a rolling stone. Não para de chegar, rolando de novo.